banheira. Hoje eu curto com a moçada, quero amar e ser amada, ser mulher pra ser primeira. Se você quer vir comigo, seja amante, seja amigo, saiba mostrar o seu amor, saiba ser meu enquanto for, saiba se achar em ser você. De preconceito, não entendo e não aceito. Dê somente o seu recado, deixe o próximo de lado, seja rei no seu reinado. Não se afirme no meu pranto, não me torne um instrumento. Vai conquistar.